Sinta amor selvagem, o toque da sofrência. Senta aqui agora, tem um assunto sério pra conversar. Sabe aquela tua amiga, tá saindo comigo, precisava te falar. É melhor você ouvir da minha boca, que ficar sabendo por outra. Mas a sua ausência, falta de assistência, me fez buscar em outro corpo o beijo que eu não tinha mais, o abraço que eu não tinha, o prazer que você não me dava, a carência já me dominava. Agora não importa mais, eu já me envolvi, não me culpa, a culpa é sua. Aqui agora tem um assunto sério pra conversar. Sabe aquela tua amiga, tá saindo comigo, precisava te falar. É melhor você ouvir da minha boca, que ficar sabendo por outra. Mas a sua ausência, falta de assistência, me fez buscar em outro corpo o beijo que eu não tinha mais, o abraço que eu não tinha, o prazer que você não me dava, a carência já me dominava. Agora não importa mais, eu já me envolvi, não me culpa, a culpa é sua. O que eu não tinha em casa, encontrei na rua. É sua.